sua mão no fogo. Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer. Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer. Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto. Me peça mais um beijo e mata meu desejo, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto. Peça mais um beijo e mata meu desejo, que eu gosto. Diga que é de mim que você gosta, faço parte do seu jogo. Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo. Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer. Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer. Que eu gosto. Me peça mais um beijo e mata meu desejo, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto. Me peça mais um beijo e mata meu desejo, que eu gosto. Clube 10:32. Super Rádio Clube. Quem tem clube tem tudo. Para o fogo, não deixe o fogo queimar. Meu coração tá em brasa e se for.